2, 3. Você precisa fazer uma decisão agora, muito difícil. Ela me disse que era eu, que ela queria. E toda vez que me beijar, enlouquecia. Ela também gosta de mim e me procura. Nos seus abraços encontrei tanta ternura. Vai, João! Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Alô, deles! É tudo ou nada, precisamos decidir. Se é pra você ou para mim e pra ninguém mais. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. Eu continuo com você. Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer, pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano. Alô, Fernando! Depois de tanta luz que eu vi brilhando em seu olhar, como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Alguém! Hugo Neri sofrendo no 12. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Quero ver matar meu coração depois dessa banda. Depois do Gilmar, é só o Gilmar de novo, tem jeito com ele mesmo, não.